vi um moço bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval. Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nosso bom dia muito especial aos produtores rurais, aos nossos associados aqui do sindicato. Iniciamos aqui mais um Almoçando com o Agricultor. Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaquera, com extensão de base em Parobé. Pessoal, mês de setembro, chegando quase na metade aí, e o nosso ano produtivo aí, dando início então, né? Começando as plantações, muito feijão plantado, algumas lavouras de milho, e quem não plantou ainda, mas está com o solo preparado ou preparando o solo, e buscando as sementes e os fertilizantes. Então eu quero alertar a todos os produtores rurais que buscam semente de milho do sistema Troca-Troca, do governo do estado, aqui conosco, aqui no sindicato, que o façam o mais breve possível. Este ano a gente teve uma quantia um pouco menor de semente, até porque no ano passado tivemos sobras de semente e aí nós tivemos dificuldades em devolver para sementeiras, e este ano veio um pouco menos de semente. E a procura está sendo muito grande. Então, a semente do milho troca-troca acaba daqui a alguns dias. O ano passado, entrou o mês de janeiro, nós tínhamos semente de milho troca-troca ainda. Este ano, acredito eu que quando entrar mês de outubro, não tem mais semente. Então, quem ainda quer semente que não buscou, busca o mais rápido possível, porque não tem uma segunda remessa. Quando terminar essa semente de milho que nós temos aqui, terminou. Próximo, aí depois só a semente comprada, né? Claro que a gente não vai deixar faltar, mas do troca-troca é só essa quantidade que o governo mandou, certo, gente? Então vamos buscar quem ainda quer, quem não buscou ainda e quer a semente, se apresse e busque logo, tá? Para que não fique sem semente, né? Então as outras sementes tem, já tem algumas aqui, tem transgênicas, tem outras convencionais, mas do sistema troca-troca a semente é muito pouca esse ano então, certo, gente? E aí, outros tipos de sementes, fertilizantes, herbicidas também, né? O produtor está buscando, está comprando e está se preparando para fazer os plantios. Muda as sementes de feijão, então, já algumas que já estão no solo, né? Outras ainda não, mas a semente já foi adquirida. Fertilizantes, né, da mesma forma. Essa é a época que o nosso agricultor gasta, né, investe bastante para poder produzir o nosso alimento, né, do dia a dia. E aí, quando a gente fala em sementes, a gente fala em outros tipos de sementes, né? Sementes de hortaliças, sementes de melancias e etc e tal. Lá no final do ano nós queremos comer uma melancia, né? Mas se nós não plantar, nós vamos ter que comprar. E aí a diferença que tem entre nós plantar melancia, comprar a semente e plantar, e nós comprar a fruta, a diferença é bastante grande, né? Então, está na hora de nós comprar essas sementes aí e levar ao solo. Então, aqui no sindicato, a gente tem essas sementes para comercialização. Procure o sindicato, então, e adquira as sementes e também os fertilizantes, né? Gente, como eu dizia antes, mês de setembro, está sendo previsto aí que chove nesse final de semana, né? E é preciso de chuva. Mas às vezes a chuva atrapalha um pouco o nosso trabalho, né? Quem precisa mexer com o solo, quem precisa arar a terra, tem uma certa dificuldade quando está molhado. Então, mas nem sempre o tempo nos ajuda, né? E aí nós temos que aproveitar, inclusive, os dias de chuva, né? Para nós ir para a cidade e fazer lá a nossa declaração do ITR, né? Então nós estamos aguardando a todos os proprietários de áreas rurais do nosso município e demais municípios vizinhos aí e da região, Afinal, onde ele, o produtor tem a terra, onde o proprietário da área tiver terra dentro do Brasil, pode fazer aqui conosco a declaração do ITR, né? Então, durante o mês de setembro, até o dia 30 de setembro, nós vamos estar fazendo aqui as declarações do ITR. Todo proprietário de área rural sabe que no mês de setembro precisamos fazer essa declaração. Muito importante que nós deixamos a nossa terra pronta, com a documentação em dia, para no momento que nós precisar, está tudo ok a documentação, né? Então vamos aproveitar, fazer a declaração do ITR, já aproveitamos e regularizamos o INCRA, né, que é o CCIR, e também, né, a contribuição sindical para aqueles que ainda fazem a contribuição sindical, que vê um bom trabalho sendo realizado pelo sindicato, deve pagar a sua contribuição sindical também, né, gente? Também alertar aos proprietários aí de áreas rurais de que na conta de energia elétrica da RGE, que é o nosso caso aqui, em letrinhas bem miúdas na parte superior, está sendo feito um chamado para alguns produtores para irem até a RGE regularizar sua ficha cadastral. Então, é o quê? É atualizar a sua ficha cadastral. E para isso, a RGE está pedindo uma conta de luz, o bloco de produtor ou alguns outros documentos. Até nos causa um pouco de estranho, porque no site da Receita Federal, da RGE, desculpa, pede lá a contribuição sindical. Então, é possível levar, mas algumas pessoas foram lá e eles não aceitaram só isso, tinha que levar o bloco também. Mas o importante é que leve o bloco, e aí levando o bloco não tem problema. É só passar lá e fazer a atualização do cadastro, então, né? Para nós não perder o desconto na energia elétrica, tá? Então, vamos ficar atentos quando é feita a chamada. E as chamadas que o pessoal tem trazido para nós aqui, elas encerram dia 26 de dezembro, agora de 2019, tá? Então, vamos olhar ali, se tiver essa chamada, vamos lá, vamos atualizar nosso cadastro e manter o desconto da energia elétrica, então, para o produtor rural. Certo, gente? Também dando continuidade, nós temos que falar um pouco para os produtores, todos os sitiantes, proprietários de áreas rurais aí, geralmente tem lá o seu pomar, né? E esse pomar, algumas frutíferas já passou da época, né? Já terminou, como é o caso da bergamota pocã, a bergamota comum, a laranja comum, laranja de umbigo já foi quase toda, mas nós temos pela frente ainda algumas variedades, como a bergamota montenegrina, nós temos lá a laranja valência. E eu tenho ouvido do pessoal reclamando de que está perdendo muita fruta, que está caindo muita fruta. Pessoal, isso é um tratamento que nós precisamos fazer contra a mosca da fruta. E isso nós precisamos tratar o nosso pomar. Nós podemos tratar ele com isca, onde nós vamos estar captando as moscas para que elas não coloquem ovos para os insetos, né? Bicharem a nossa fruta. Então, quando a fruta cai, é porque ela está bichada. Se ela está bichada, não vai dar mais para nós aproveitar. Então, é perca. Então, nós precisamos fazer um tratamento, né? E de preferência um tratamento sem veneno, porque depois nós vamos comer essa fruta, né? Então, é essencial que se faça esse tratamento. Então, procure o sindicato, procure a Emater, e eles vão estar dizendo de que forma nós podemos fazer para fazer esse tratamento adequado ao nosso sistema, que não vai nos prejudicar, certo, gente? Então, assim, ó, plantação de moranguinho acontecendo, a colheita do moranguinho, né, acontecendo agora. A gente sabe que a produção ainda está pequena, mas deverá aumentar. Daqui a pouquinho nós vamos ter a produção de melão, melancias, que também, se nós não tratar, vai acabar bichando, né? Então, nós temos que evitar que isso aconteça. E principalmente as frutíferas, né? Que é o caso da laranja, né? Que ainda tem laranja e bergamota. Vamos recolher aquelas unidades que caíram e não vamos deixar apodrecer no pé. E sim, pegar e enterrar para que não fique esses insetos que estão ali na fruta se proliferando, para que nós, ano que vem, nós vamos ter que fazer um tratamento mais intenso. Mas vamos cuidar um pouco dessa produção, porque ela é essencial para o nosso consumo, né? E consumo de nossas famílias, certo, gente? E dando continuidade, eu quero trazer aqui, como eu tenho feito em outros programas, uma fala do nosso deputado federal, o Heitor Xu, que é um agricultor familiar, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi presidente da FETAG e hoje está lá em Brasília nos representando para ele contar um pouquinho para nós do que aconteceu na semana lá em Brasília. Então, Heitor, contigo, traga para nós as notícias direto aí de Brasília. Pois, meus amigos do Rio Grande, vejam só que notícia bonita, boa, que sem dúvida nenhuma para nós é um motivo de alento e de comemoração. A Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, que tem 196 países, aprovou de forma unânime, com a participação de todos os países do planeta, de que entre 2019 e 2028 nós teremos a década da agricultura familiar. Quero parabenizar aqui aos agricultores e agricultoras, os homens e as mulheres, nossa juventude, a melhor idade, que fazem parte desse segmento tão importante e significativo, que tem a difícil missão de colocar a semente à terra e produzir o alimento que vai à mesa do povo brasileiro e de todos que vivem neste planeta. A FAO chegou à conclusão que daqui a 30 anos, 2050, o planeta terá 10 bilhões de habitantes. Podemos escolher o caminho da paz, do desenvolvimento e da justiça social. Para isso, vamos precisar de alimento. Se quisermos do conflito, da guerra, é o caminho da fome. Acho que a nossa opção está clara desde muito tempo, de que a agricultura familiar pode fazer o diferencial. E a ONU diz mais, é preciso que a gente produza menos lixo, que a gente produza alimentos saudáveis e que a partir daí, os governos precisam também fazer a sua parte, incluindo no processo produtivo as mulheres, os jovens, fazer a sucessão rural, ter políticas públicas para o desenvolvimento rural, como, por exemplo, crédito fundiário, crédito rural, fazer as compras governamentais, ter assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária, entre outras tantas coisas não menos importantes. Parabéns a todos que acreditam nessa ferramenta chamada agricultura familiar e que ela possa merecer nesta década a atenção que talvez até hoje ela não teve. E que a partir daí nós consigamos avançar no nosso projeto de desenvolvimento rural e do empoderamento das nossas lideranças. Parabéns a todos, um grande abraço e até o dia 11 de setembro, aqui na Câmara dos Deputados, o lançamento da Década da Agricultura Familiar para todo o Brasil. Muito obrigado, deputado Heitor, e com essas palavras, com essas notícias que vêm lá da nossa capital federal, né? Trazendo sempre para o nosso agricultor, para o nosso associado e para todos os ouvintes algumas informações pertinentes ao nosso dia a dia, aos andamentos das leis, né? Que nós estamos aqui para obedecê-las. Então, lá são feitas as leis. E aqui a gente precisa ter conhecimento delas para poder aplicá-las, então. Muito obrigado, deputado Heitor, e muito obrigado a todos os ouvintes. Quero deixar aqui um grande abraço a todos, um bom final de semana, uma semana ótima que se inicia em seguida. E deveremos estar de volta no próximo fim de semana, lembrando mais uma vez de que os proprietários de áreas rurais têm que fazer o seu ITR, declaração do ITR, então. Procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui no centro de Itaquara, na frente do Posto de Saúde 24 horas, faça a sua declaração e esteja em dia com sua propriedade. Uma boa tarde a todos, então. Até a próxima oportunidade. Boa tarde.